reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, reportando estabilizado, 2223. Quilo além decola separada? Autorizada a alinhar decolar pista 10, o vento é de 1,80 graus com 1,69. Série 2223, curva direita para o 1,40. Direita no 40, 2223. 2223 é em função do vento. Ok. O pushback acionamento 35345. Autorizado, 35345. Autorizado, não. Interceptando o localizador, 2223. Passarela 2223, complete final de minha torre, 1186. Torre 1186, bom dia. Tá colado, Turu Lima, aqui no Zulu. 1935, decolou os 48, bom voo, Zulu. Graças, bom trabalho, Lima, que o Zulu. Torre Salvador, bom dia, passarinho 2223, a meia milha do externo, contra embaixada travada. Passarinho 2223, muito bom dia, continue a aproximação, reporte visual com o campo, informe pista molhada e chuva moderada sobre o campo. Ciente, 2223. Paulo Salvador, na 3179 para o saco, 224, 3 horas e 44, Galeão. 3179, Juliette Alfa, ponto espera 18,6, ajuste no 017, boa viagem, 3179. Saco Juliette Alfa, ponto espera 18,6, 1017, eu ajusto, tá? 3179. 060, 922, 1017. Gol no 605, autorizado como nível final nível 340, submontanha ao 340, está presente, voo IBTEC. Gol no 605, copiou o controle. Na escuta, prossiga. Gol no 605, submontanha o nível 340, autorizado como nível final, está presente, voo IBTEC. Está presente, IBTEC, no 605. Xener 6225, desse mantém a 4.000 pés, o ajuste no 07. 4.017, 6225. 05, chame Centro Recife na 3325, alterna 1288. 3325-288, bom dia, o voo da 1605. Então, 3663, desse mantenha o nível 050. 050-3663. Dois, dois, dois, três, no solo aos 5-1, no livro direito, solo no 2-1, decimal 9. Confirma, por gentileza, quanto avistou? Tinha autorizado e, aliás, reportará estabilizado, 6225, do Xanato. Solo 35345 está com 70 bordas, autonomia de 2 horas e 35, alterna Salvador. Está pronto para o táxi. Trip 5345 direito até a ponte de espera 186, ajuste 1017, boa viagem. Excelente, Trip 5345 direito ao táxi. Solo, muito bom dia, passaria 2223, Bruno. Passaria do repórter antes da Juliette. Oi, Salvador, já 3179, ponto espera no zero, pronto. 3179, a linha decola pista 10, o vento é de 180 graus com 149. Autorizado alinhamento e decolagem da 10, da 3179. Na escuta do controle, informa o teto de 400 pés, visibilidade de 3 mil metros, chuva leve. 6.2.500. 3.663. Papatango Lima, Kilo Zulu, vetoração para prosseguir na subida, curva esquerda para o A340, o limite correção para a esquerda para o A360, direita para o A360. O limite é manter esta proa por 1 ou 5 milhas. Após, no caso de falha de comunicações, voe direto barreiras. Positivo, direita 360, limite nesta proa 360 até 15 milhas em caso de comunicações, voe direto barreiras. Poderia acender essa lista da restrição de altitude? Autorizado, subir para 100, nível 100, Lima Kilo Zulu. 100, Zulu. Oi, confirme o vento para o 3179. O vento é de 190 graus com 169. Gente, 3179. Iniciando. Oi, 5345, está no ponto espera da 1-0. 5345, mantém o ponto espera e aguarde. Quem que vai aguardar? 345. Eu mantenho 050, tá 3663. Tá 3663, desça via para 2 mil pés, o ajuste na 07, autorizado ILS X-ray da pista na 0, reporte estabilizado no localizador. Sendo via 2 mil pés, a reportagem estabilizada no localizador com 1.300. Xané 6225, confirme estabilizado no localizador. Positivo, estabilizado no localizador, tá passando externo agora, baixar e travar. Complete final, Xané Torre, 986, Xané 6225. 286. Torre, Oxaner 6225, passou externo, baixar travado. 6225, continua a aproximação, reporte visual com o campo. O vento é de 190 graus com 1.4 nós e a pista está livre. Informo que a aeronave que prosseguiu para pouso avistou a 400 pés. Reporte quando visual, por gentileza. Afirmativo. Sim, te reportará quando visual. 3179, decolou 55, 11935, controle. 1935, tá 3179. Controle Salvador, tá 3179, passando 2000. Tá 3179, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, se mantém o nível 340. 340, possibilidade de aprovar da El? Foi da El, 3179. Da El, tá 3179. Tapatango Lima, Kilo Zulu, reacima navegação da presente, voo e Albo, submantém ou no 00? Voo no Albo da presente, o Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, voo e direto Barreiras. Direto, direto Barreiras, Zulu. No 922, desça para 3 mil pés via chegada Mari. 3 mil via chegada Mari, 922. 225, 190 com 15. Avistou com 300. Repouso na 10. Repouso, 6225. Sigo 345 da Tripoli e mantém a pista 10. A gente vai alinhar e manter na 10, 3534. O 922 reduza para 1809, nós é o número 2 na aproximação. Reduzindo 922. Planer 6225 no solo 58, livra direita solo no 21 decimal 9. Subiu na direita 219. Bom dia, o Chanel 6225, livrando na sua escuta. 6225, é porte antes da Juliette, bom dia. Portar antes da Juliette, bom dia. Quilo Zulu, quando possível, confirme estimado para pouso em Barreiras. 208 em Barreiras, através em Lençóis, 1055. Ciente. ADLS 3663. Tá 3663 completo, final, chame a torre, 986. 986, bom dia. Gol 9922, desce para 2000 pés, o ajuste na 097, autorizado ILS X-ray da pista na 0, reporte estabilizado no localizador. Reportarão, 922. 225. Pistão 1. No pole, obrigado. Controle trip 5345, decolado, na sua escuta. Trip 5345, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, subir e mantém o nível 300. Dael, leia da ascensão 300, solicita o final 240, se possível. Aguarde autorização 5345. Sente, aguarde. Continua a aproximação, reporte visual com campo. Informe que a última aeronave avistou a 300 pés. Pista molhada e chuva moderada sobre o campo. Reporte quando visual. O vento agora é de 190 graus com 1-4 nós. Gente, vai reportar. Tá 3,6 na 3. Estou 400 pés, na 3663. Livre de pouso, 190 graus, cono 3-9. Pouso autorizado, fica 10, na 3663. É de final, sobre a torre, no 86. 18-6, 9-2-2. Papá, Mike Juliette Romeu. Siga Mike Juliette Romeu. Exame sobre você. Atitude que mantém, Mike Juliette Romeu. Certo. Ciente. Os dois continuam a aproximação, aguardando pista livre. Informe que a última aeronave avistou a 300 pés. Certo, 920-340 vai passar Leda em 11 milhas. Aguarde para transferência das comunicações. Aguardando transferência da 3154 para comunicação. 1922, informe chuva moderada sobre o campo, pista molhada, o vento é de 190 graus com 169. Reporte quando visual. Reportará visual 922. De 179, chame centro Recife 3325, alterno no 288. Chamaremos 13325 e alterna TAM 3154. Vador, bom dia, TAM 3304, formação Quebec. TAM 3304, atina identificação autorizada, chegada a Ponce, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 07. 4.017 na Ponce, 3304. Estou 922. O vento é de 90 graus com 169, livre pouso na 10. Livre pouso, 922. Conde, Salvador, bom dia, ao 35217, última transferência na posição Conde, sempre na informação Romeu. Confirme. 35217, em transferência, posição Conde, sempre na informação Romeu. 35217, contato radar, 70 milhas, nordeste do VR de Salvador, acione identificação, voe na proa de Bonfim para a chegada Bonfim. Desce e mantenha o nível 050 quando pronto para descida, ou ajuste na 097. Eu vou na proa de Bonfim, vai atualizar a descida para o 050 ideal, ajustado em 1017, 5217. Reporte no ideal, trip 5217. Positivo, no ideal vai descer, está mais ou menos ainda para descer mais umas 30 vezes. Salvador, TAM 3154, sem contato com aquela, retorna a ela. Izuno 54, confirme. Confirmo, senhorita. Sem contato com aquela, retorna a essa. Controle, vou passar o volume do Lula, solicitando 080, final. 2, bom dia, Alfa Juliette 612. Alfa Juliette 612, Gol 1-9-2. 325-1288, retorna ela. Aguarde nova coordenação, Tritan. Mantenha 080, Lima Quilo Zulu. TAM 3154, chame Centro Recife em 1260. 1260, obrigado. Cinco, três, quatro, cinco, suba e mantenha o nível 240, autorizado como nível final. 240, final 5345. Chame Centro Recife na 3325, alterno no 288. 3325-288, obrigado a todos. Bom dia, 6312, Xané, cruza no 60, parou no 50 com a Quebec. Xané 6312, acione identificação, autoridade de chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste na 097. 050, o Mari identificou com no 097, 6312. Lima, Kilo Zulu, confirme o ponto de modificação. Não, 625 da China, ciente do adiantado da hora, por gentileza para Brasília, nível 340, saída. É o nível 240? 340. É a Gole. Gole, eu fiz? Confirmo. Obrigado. Salvador, 6225 da China voltando. Prossiga. O senhor passa pra gente a decolagem Gole, o Fito. Nós temos aqui pelo nosso sistema de navegação da companhia, Momo, Nidza, depois Puído, Upper Whisky, Bruno Zero, Baiano. Acho que o senhor tem aí pela Peruno 7, né? Só tá me dando Gole, o Fito, o senhor confirma? Agora o Fito seria pela UPA Zulu 197, no caso na rota direta é, não é RNAV, confirma? É, não é RNAV. Então seria a Momo. Então seria a Momo Nidza, não é isso? Confirma. Tá, ok, obrigado. Van 3304, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 200, o limite é o QD Mike 190 de Simbra. Poxa, esquerda 200, o limite é o QD Mike, qual QD Mike? 1-10 de Simbra, Van 3304. Poxa, limitado pelo 110 de Simbra, Van 3304. Desce, mantenha 2.000 pés, o ajuste na 097. 2.000 com na 097, o da 3304. 3304, informa o tráfego 12 horas, 15 milhas. Rumo, tá montando sobrevoo, é, próximo ao marcador externo, mantendo 500 pés. Não irá interferir na sua aproximação, TAM 3304 é um helicóptero. Poxa, tá saindo o tráfego, muito obrigado.